paz do Senhor. A Bíblia conta que uma mulher rica, sunamita, construiu um quarto para o profeta Eliseu, que viajava muito e às vezes parava na casa dele. Ele, em gratidão, perguntou o que ela gostaria que ele pedisse a Deus. Ela disse que não tinha filhos. Ele orou, Deus lhe concedeu um filho. Esse menino morreu. Ela deixou o menino na cama, saiu correndo para encontrar o profeta que estava em outro lugar, mas as pessoas tentavam pará-la, perguntando, vai tudo bem com você, com o marido, com a criança? Ela sempre dizia, vai tudo bem para todo mundo, até que encontrou o profeta, conversou com ele, ele foi lá, orou e ressuscitou o menino. O que eu aprendo é que, como essa mulher, nós não precisamos ficar parando, dando satisfação e conversando com quem não vai resolver o nosso problema. Se você tem algum problema, não fique parando, conversando com quem não resolve. Vá direto a Deus através de Jesus Cristo. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.